66225, redução para 2209. LM 312, completa, torre no 8, decimal 6. 18, meca torre, 312, boa. Dono 922, desce para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado no LS, X-Ray da pista no 0. Desce para 2000, com 1020, reporte estabilizado, X-Ray, pista no 0, boa, 922. Dono 922, inicie redução para aproximação. Reduzindo, boa, 922. O CLM 225 desce para 3.000 pés, o ajuste no 020. 2 a 3.000 pés, né, 5973, SAMI Centro Recife no 2685, alterno no 2545. 12685, 5973. Pode voar do na última, 6225. Chegada 6225. 6225, vamos. Localizador, pista no 0, bono 922. Bono 922, completa, torre no 8, decimal 6. 386, bono 922, bom. Apressalador, bandido L5, 526, informação índia, nacional 200, 5.0. Web 5826, sem identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, ajuste no 020. Desce para o 050 na Mari, no 020, possível voar direto ao estado. 5826, aguarde. M225 desce para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado. Ajuste para 2000, mantendo a proa de pelo hoje, né? 6225. Salvador, bota 3304, centro da Índia. 3304. 3304. Salvador, bota 3304. 3304, como recebe? 5x5 agora, centro da Índia, perdeu o contato com o centro. Positivo, chame 1208, 1208, o controle Salvador. Qual a frequência que está modulando, por gentileza? 198 vai chamar 208. Bota 3304, gente da Índia. Na 3304, aciona identificação autorizada chegada bom, se desce para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000 no 020. Para a descida. Trip 5217 desce para o nível 050, ajuste no 020. 050. 6312, livrão. Funcionário 6312, táxi via alfa, mantenha antes da táxi Juliette. Táxi via alfa, mantenha a Juliette, 6312. diga. Alguma possibilidade de voz, sabe? Ou zona? Chegada 5836, é o número 2 na aproximação. Mas é. D5 Duna completa, torre na 86. Estabilizando 226, meu Deus. Posso confirmar a posição do tráfego número 1, 526? Está na chegada Bonfe, o tráfego número 1, 526. Bem, está mantendo a chegada. Fernando Galeão, pronto para o ataque. Fernando OB, é 93? 193. 193. Taxa autorizada, pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 10 chama a torre, 1862, altimetro da 0020. 1020, autorizado o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 186. Obrigado, bom dia. Passagem para tráfego da TAM, está descendo minha pátio 1, após ingresso, portão 1-0. Gente, após a passagem do TAM, vai entrar no pátio para a posição 0, 6-0. Bom dia, Xené 6211-360 Galeão. 6211, tem para Galeão, nível autorizado 360, copia? Copia. 6211, autorizado Galeão, nível 360, Serzulu 10, decola da 10, curva à direita, saída da L, letra frita, controle 120, decimal 8, transponder 5547. Galeão, nível de voo 360, aerovia pêndulo 1-0, decola do 1-0, primeira curva direita da EO, Leda Bridge, 1-2-0 do Jito Controle, transporte 5-5-4-7, Oxenê 62 anos. 62 anos, correto, chama o pushback acionamento. Camará, no Gate 02. Fala, Bono 922. Bono 922, taxa autorizado, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 06, Bono 922. Orpia 05, no Pátio Brera, autorizado para Caju, 500 pés, decola da pistão no 7, direto com proa norte, controle 1208, aciona 0260. Solo, Salvador, trip 5345, quente da Índia, remoto 3, solicita autorização vitória. Quente, que foi no tráfego, chamou pra pátria? Trip 5345. 5345, vitória, copia? Copia. 345, autorizado vitória, 380 Nito, autorizado 44, decola da 1-0, curva direita, Israel, Leda, Eudes, controle 1208, aciona 5551. Zero nove zero para 5000 webs. 5827. 5826 da WebJet, desce para 3000, ajuste no 020. 3000, 5827. 45, atendimento correto, chama o pushback do estacionamento. Chamar agora o pushback do 5827. Ô, Salvador, bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o portão 01, 6225. Afirmativo 0260. Na linha 311. Web 5826, redução para 2109. 210-200, para 2000. Confirme a mínima limpa, 5826. 200. Redução para 2009, 5826, o tráfego do preset na aproximação está a 6 milhas da posição Duna, com 1909 de ground speed, passando 4 mil pés para 2000, um Airbus 320 da TAM. Controle. Salvador, o TAM 3179, porta 1500, da Elfa. 4179, contato radar, sobe para o nível 340, saída da El. Da Arbor, Enefa. Controle 1208, aciona 5553. 710 para 4000, ajuste 1020. 4020. Trip 5217, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Sobre vetoração, manter a presente pro, limitado pelo lote. Treinamento correto, chama para o estacionamento. Ah, é. Aguarde transferência. Até 3179, vai cruzar 4000. Podemos voar da El? Leda, TAM 3179, após Leda Bridge. Leda, obrigado, Leda Bridge. Três 304 completa, torre 986. 86, boa. Web 5826, redução para aproximação, desce para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado. 2020, vai reportar. Trip 5217, desce para 3000, ajuste no 020. Para 3000, 5217. aqui é Eco Delta, torre 98, decimal 6. Equipe 5217, com 180 nós, agora. Sede reduzindo para 180. De 5826, a duna completa, torre 98, decimal 6. 96, bora. 31, autorizado Recife 370, aerovia Sorisco 58. Decola da pistão no zero, primeira curva esquerda. Cuca, transição Aracaju, controle 120, decimal 8, transponder 5554. Azul, 9131, autorizado 370, Aracaju, decolando 110, autorizado 370, Recife, decolando 110, com curva esquerda, período 58, Cuca, Aracaju, 1208-5554. Azul, 9131, posicionamento correto, se não possível até estacionamento. Controle Salvador, Arpia 05. Arpia 05, prossiga. Decolado pelo setor norte, destino é Aracaju, pergunta se autoriza a sua direta posição Interlagos. Mike Eco Serra, autorizado, confirme a altitude que irá prosseguir. 500 pés da GSA. Ciente, quando possível, estimado para a terminal Aracaju e para pouso em Aracaju. Mike Eco Serra. Já informo o estimado terminal Aracaju, pouso Aracaju. Zona 79, Sam Sandra Recife na 251 no 3325. 251 no 3325, Sam 3179. 5217, completa aproximação, torre no 8, decimal 6. Yeah. Oi, Salvador, Arte 05. Prossiga. Estima terminal Aracaju às 12:05. E o pouso às 12:50. Gente. Zero cinco, chame 20 milhas afastado. Chama 20 milhas afastado, Salvador Arte 05. Olá, Salvador, muito bom dia, eu tenho 3304, livrou. 3304, taxa autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, TAN 3304. Solo passarido 2223, na remota 14, acionamento, posição posterior, pushback. Passarido 2223, sou sim, estacionamento, chama pushback. Passarido. Salvador, 6211 no 02, pushback acionamento. Guilherme, é 211, portão 02, autossuficiente, mantém escuta agora de entrar em direção no pátio. Guilherme, é 219. Salve, 5826. E Alfa, mantenha esse ataque 2 Juliette. Alfa 2 Juliette, valeu. O Xanero 6211, podendo aqui de solo, o tráfego da Tata parqueando no portão 04. Assim que ele finalizar, inicie pushback, acionamento, chama táxi. Afirmativo, após o Tata parqueando no 04, inicie, chama táxi. O Xanero 6211. 826, portão 02, só mantém sua Juliette guardando a liberação. Saia do 223 acionado para o push. Autorizado, 223, remoto no 4, chama táxi. Aparece. Tráfego azul 4299, poderia ter que ir para a nossa saída para Campinas? Saída para Campinas é da El, Leda, Bridge. Eu tenho a cópia. Ah, pode passar então. Azul 4299, autorizado Campinas, nível 360, aerovia autorizou 16, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Controle em 1208, aciona 5560. Controle? 120.80. O azul 4299, autorizado nível 360 para Campinas, decolando a pista 10, saída da El Leda Bridge pela outra Zulu 16. Transponder 5560, controle de saída 208. Azul 4299, cotejamento está correto, primeira curva é a direita, chama pushback e acionamento. Com a primeira curva à direita, chama na push back acionamento 4299. Direção da Juliette, 5226. Negativo, mantenimento da Juliette, portão 02, será abre o chinelo, está puxando. Certo, está mantendo a Juliette. Solo, PRIP 5219, 17. PRIP 5217, teste autorizado via Alfa, mantenimento da Juliette. Via Alfa, chama lá na Fax Oi Juliette, 5-2, tudo certo. Solo, calador, trip 5345, remoto 13 para pushback e treinamento. Trip 5345, remoto 13, estou ciente, mantém escuta e aguarda. É o número 1 no setor. Eu só queria confirmar, para manter a posição? Afirmativo, para manter a posição. Tráfego já puxou no setor, tem outro para ingressar. Ok, ciente, está aguardando a posição, trip 5745. Taxi 223, 42, alterna Salvador, 350 de autonomia. Passaria 2223, táxi autorizado, parte 1, Índia e Alfa, ponto de terra da 90, torre, no 8612, altímetro 0021. Segue como número 2, tráfego da Oceaner, puxando 02. Parte 1, Índia e Alfa, segue como número 2, 2223. Para o táxi, Oceaner 6219. 88 a bordo, 3h30 com fim. faixa direita, via Índia Alfa, ponto de espera 90, chama Torre, 1862, altímetro 9021. 9021, Índia Alfa, ponto de espera 26, até já 62, 9, grave. Faz isso aqui para o número 2, Web, 526. Pode ser 526, vai dar passagem, tráfego da passaria, taxiando via Pátio 1, após o ingresso Juliette, portão 02. Ok, vai guardar o passarela. 526. Escuta 5345, não escuta. Escuta 5345. Em condição de acionar na posição e chamar para o seu pushback? Não, o ideal seria já junto com o pushback, é mais ou menos o mesmo que é adicionamento. Ok, então mantém escuta agora. Ok, escuta, 5217, trip, Juliette, portão remoto 114, corrigindo, remoto 14. Ok, 5217, remoto 14. Rapaz, o passarelo está autorizado, 5236. Afirmativo, após o passarelo está autorizado o web, portão número 2. Muito obrigado. Salvador, 35345, poderia confirmar se autoriza puxa após a passagem do ATR até agora? Afirma, após o ATR está livre puxar o 5345. Gente, após a passagem do ATR está livre o pushback, 5345. Obrigado aí, companheiro. Salvador, 1923, pedindo para matar o Juliette. Fiz. Confirma o tráfego?